Em comunicação, código negro agora está. Pra delatar tudo que de errado está. Há de começar com a sociedade como está. Pois ela tem que mudar, já não dá para aguentar. Ignorância da elite que não julga marginais. Medo do que falamos, porque falamos a verdade. Já chegamos ao Brasil com a maior facilidade. Sociedade, com maldade em suas mentes. Filho de umas putas que todo o poder. Recada vez a mesma missão esquecida. Eu foda em um país que escuto o caso insanitário. Sociedade, quer ver tá errado. Mesmo calma com e o palha fica só nos comentários, nos botecos da cidade. Sociedade primitiva, sociedade irracional. Isso é realidade, isso é fatalidade. Não temos furacão, mas morte de montão. Assalto em demasia e aumenta a corrupção. Desigualdade social e injustiça racial. No Brasil atual, cara, isso é normal. A insanidade é constante. Um fazia outro, mano, derruba a mano. Vai ter pop lá na boca. Sociedade primitiva, sociedade racional. É o resultado imoral. Sociedade primitiva, sociedade. Retrato de um Brasil totalmente imoral. Sociedade primitiva, sociedade racional. É o retrato de um Brasil totalmente imoral. Sociedade primitiva, sociedade racional. É o retrato de um Brasil totalmente imoral. Perder a cara todo dia para esquecer as mágoas. Fumar um baseado para ficar relaxado. Cheirar, aplicar, ficar mais perto. De infância pra na boca ter ibope. Juventude transviada, trocam bens por baseado. Percorre estrada errada, não quer ser sensato. Consciência irracional, um alto QI escasso. Sociedade brasileira, ambição é o esquema. Sempre mais, mais e mais. Se tem quatro, querem seis. O problema é que o poder está na mão de uns três. Diferença social, falsidade ou ideal. Burocracia nacional, sociedade imoral. Verdade sendo esclarecer o código negro na ativa. Nossa, colocamos em prato. Cultura brasileira aos poucos sendo esquecida. Mas não ficarei calado, lutarei até o fim. Cantarei para o meu povo, resultado eu quero ver. Não me acomodaria e não fui me ajoelhar ante aqueles que transformam a sociedade nessa merda. Merda de sociedade primitiva e racional. É o retrato de Brasil totalmente imoral. Moralmente nossa imagem sendo retorcida por causa de energúmenos que fodem o país. Político FDP ou até você que está contribuindo pra que fique tudo do jeito que está. Sociedade brasileira, tome convicção. Pois o que faz uma nação é simplesmente a união. Sociedade primitiva, sociedade racional. De Brasil é totalmente imoral. Sociedade primitiva, sociedade racional. A retrato de Brasil totalmente imoral. Sociedade primitiva, sociedade racional. A retrato de Brasil totalmente sociedade racional. É o retrato de um Brasil totalmente imoral. Sociedade como está, tá difícil suportar se continuar do outro. O Brasil se aprofundará num submundo escuro, cheio de bring intrigas, de aniquilação, corrupção em toda parte. E falta pouco para isso, pois a verba é difícil, a resposta tá aí. É bem fácil de enxergar, todos somos rejeitados por nossa sociedade. Não pode ser assim, temos que nos ajudar. Ajudar o outro irmão, autovalorização. Mas a nossa sociedade não vê o que é certo, não quer ser sensato, hoje fica com. Quando a bomba que explode do Brasil se refrigerar. Então, State ou Japão, a melhor opção. Esquecendo do passado, renegados da nação. Essas pessoas para mim não tem personalidade. E essa corja de otários, traidores da sociedade. Rappers realistas, código negro na ativa. Facção anti-elite é o clã contra o poder abusivo. Sinto em dizer, mas alguém tem que falar. Se ficar do jeito que está, nosso país me girar. No imenso mar de lama, neste mundo insano. É hora de inverter este nosso panorama. Chega dessa cabreiragem de intriga entre nós. Pois o que pode de uma nação é simplesmente a desunião. Sociedade primitiva, sociedade racional. É o retrato de Brasil totalmente imoral. Sociedade primitiva, sociedade racional. É o retrato de Brasil totalmente imoral. Sociedade imoral. Sociedade primitiva, sociedade racional. É o retrato de Brasil totalmente imoral. Sociedade primitiva, sociedade racional. É o retrato de Brasil totalmente imoral. Sociedade primitiva, sociedade racional. É o retrato de Brasil totalmente imoral. Sociedade primitiva, sociedade racional. É o retrato de Brasil totalmente imoral.